A continua aproximação, aguarda autorização de pouso, Oceania 326. É 326, autorizado pouso, pista 10, 190 graus, 119. 12-2-7-1-4, pequeno desvio à esquerda, pode evitar para você. 2714, confirme a ideal para o desvio e quantas milhas? 2 milhas só, magnética 2,5, bonosa 274. Reporte é assumindo na proa de Momo, azul 2714. Clima, 3.500 pés, é pro dia novembro? Dia 9 na escuta do controle. Submantenha 3.500 pés, hoje do altímetro no 096, com dia 9. Salvador, boa tarde, voo 964, informação papá. Voo 964, acione identificação. Essa via chegada a Bomé de Uno para nível de voo 050. Via Bomé de Uno para o 050, possibilidade de voar direto, né? Voo 964, voe direto ETAP. Direto ETAP, voo 964, obrigado. Pro de Momos, o 2714. No 3154, confirma fui ele, Alice. Ainda negativo, 3154, mas já está no localizador com a pista à vista, presta atenção, seu lugar lá, Aide. 54 ciente, chame torre 18 decimal 95. 1895, obrigado, já 326 no solo 29, livre à direita, solo Salvador 121, decimal 9. Fala, bom dia, boa tarde, eu tenho 3154. Está na final, dono zero, observando o Oceano, presta a livrar. Cliente, aguarda a autorização de pouso, está 3154. 3154. Autorizado pouso, 180 graus, 13. Livre pouso, pista 10, 3154. Movimento 180 com 13. Firmo. Eco Índia Novembro, mantenha 3.500 pés, a gente no 096. Do solo aos 3-2, livre à direita, solo 1-2-1-9, TAM 3-1-5-4. 2-1-9, TAM 3-1-5-4. Bom, para ver se Azul 27 no 4. Azul 27 no 4, prossiga. Cidade de voar, nosso destino? Aguarde. Azul 27 no 4, autorizado, direto de destino. Muito grato, aguarde. Barreira da Cruz, Azul 27 no 4. Desça via para 2.000 pés, autorizado final procedimento LS X-Ray, o ajuste do altímetro no 0.16, reporte estabilizado. SV até 2.000, no 0.16, reportará estabilizado LS X-Ray, com 1.164. 2714, solicita nível 200. 200, azul 2714, aguarde coordenação. Submantém 160. Estando aguardando 200, azul 2714. Você foi Electric Tree, voo 964. Voo 964, complete final do procedimento, chame torre 118 decimal 95. Torre 118 decimal 95, obrigado. 118 decimal 95, voo 1164. 118 decimal 95, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, voo 1964. Voo 1164, chame avistando. Formará? É com dia 90. Estou a 2000, voo 964. Cliente, autorizado o pouso, pista 10, 180 graus, 139. Teve pouso 90, voo 964. Corredores visuais, corredor forte, mantenha sob regras de voo visual, reporte visual com campo no CEAS. Na Brother Seara, reportará visual com campo, Sierra, golfinação. 2714, chame centro Recife, frequência 126.0, alterno 128.8. Ok, com Recife agora 260.288, azul 2714. Aborda o Sierra, golfinação, que enquadre-se em altitude ao corredor forte após Interlagos, reporte visual com campo no Seara. Mantendo 9.000 pés agora, o Sierra, golfinação. Reportará na seada de visual com campo. Via 10, 63, 15, autorizado, a linha nem manter, pista no zero. A linha manter, 63, 15. Gol no 164, no solo 142, liga direita, solo 121, no decimal 9. 219, gol no 164. Xané 63-15, informação de tráfego, César 150, rumo oeste, 5 milhas ao norte de Salvador. Autorizado decolar, 180 graus, 12 nós. Na altitude do tráfego, 1 no mil pés. Xané 6315, decolou os 45, chame o controle 120, decimal 8. 120, 6315. Passou 4, Thiago Fiosca, na Flora Seada, visual, vamos lá. Thiago Fiosca, chame Torre Salvador em 118, decimal 95. Pode ajudar o time, 1096. 1096, chamar a Torre em 1895. Trouxe, boa tarde, Xané 6315. Oxalá 6315, contato radar na decolagem, sua via saída São Bruno, transição Motiva, para nível de voo 360. 360, São Bruno, Motiva. Quando possível, por gentileza, por gentileza? Sua via, Oxalá 6315. Ok, salve via. torre, o Sierra Golf Oscar ingressando na final da 17. Sierra Golf Oscar, autorizado pouso pista 17, 170 graus, 12 nós. Livre pouso 17, Sierra Golf Oscar. Oceano 6321, autorizado a linha e manter. A linha mantém, 21. Autorizado a decolar, pista 10, 180 graus, 11 nosso. 80, 11, livre decolagem, 21. Chamei 6321, decolou os 48, chamei o controle 120, decimal 8. 208, boa, até amanhã. Boa tarde, Chamei 6321, decolado na sua escuta, namoro 1. Chamei 6321, subavia. Contratada na decolagem, subavia saída, por 1, transição elétrica. Para nível de voo 360. Sobre na água, Alefa 360, 21. Autorizado, né? Track para baixo. Chame a 13 no 5, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, no terno 128, decimal 35. 251, 2835, boa tarde. Zulu, abaixando o Zulu para ver a localização para essa nave. Direcionar Zulu até o Lima, confirme a distância dessa localidade. Distância 248. 248 milhas de Salvador. Afirmativo. Hotel Lima, livre acionamento, conforme autorizado anteriormente, chame pronto para o táxi. Chamará pronto para o táxi, o Hotel Lima. Hotel B já tem? Hotel B tem. Valeu. Mais hora. Xaneme 13 no 4, acione identificação dessa via chegada Bomé de Una para nível de voo 050, ajuste ao altímetro no 096. 050, 096, na Bomé de Una, Telema 13 no 4, dessa via, chegada a Bomé de Una. Táxi e está autorizado o ingresso na pista no 7, chama alinhado e pronto. Chamará alinhado e pronto. Telema 3, 1, 4, vetoração para final ILS, mantenha presente proa. O limite será o curso do localizador. Em caso de falha, reassuma a navegação na proa de duna. Complete o final do procedimento ILS X-ray e reporte estabilizado. Então aqui é a proa 065, a 065 até o localizador. Para a comunicação, reassuma duna e reassuma ILS. Telema 3, 1, 4, confirma a proa que mantém agora. Proa de Bomédio. Então, curve à esquerda na proa 055. O limite permanece, em caso de falha, permanece. Controle Salvador, azul 2715. Azul 2715, aciona a identificação dessa via chegada a MAN para nível de voo 060. Aidente, chegada a MAN para o 060, azul 2715, sentido da Quebec. Dois 2795 perdeu contato com o Recife, ok, o controle? Cliente, Azul 2795. No 5, confirme já no ideal de descida. Mantendo uma integração para o montante. Cliente, vai manter, chama a descida. É assim que, depois do senhor decolar em voo, a solicitação de subida para o nível do previsto no plano de voo será em coordenação com o controle de Salvador. O senhor solicite ao controle de Salvador após a decolagem, ok? Estão no 7, vento no 80 graus, 129, Papatango, Zulu, Hotel Lima. Azul 2795, ponto ideal de descida. Do 2795, desça para o nível de voo 120. 120, 2795. Controle Salvador, boa tarde, Passaredo 2231, com a informação, Quebec. Passaredo 2231, aciona a identificação, vou na proa de Bomed, onde se intercepta a chegada Bomed 1, e desça para o nível de voo 070. Vai voar Bomed, vai descer 070. Desce agora ou desce no ideal, senhor? Confirme e chame no ideal de descida, mantém 170, chame no ideal, Passaredo 2231. Gente, vai chamar no ideal. Salvador, é o Papatango Zulu, Hotel Lima. Papatango Zulu, Hotel Lima. Mantenha sobre regra de voo visual, via corredor Axé. Enquadre-se em altitude, reporte no farol da barra. Reportará no farol da barra, o Zulu, Hotel Lima. Gol 2097.0 próximo. Autorizado a linha e mantenha. Livre a linha e mantenha no 0, 2097. Prepara 4 mil pés, o ajuste do altímetro no 0 no meio. Gente, autorizado a decolar, 170 graus, 139. Eu decolar, gente, estava 0,207. É 13 no 4, para interceptar o curso do localizador, corre à direita para o 065, reporta estabilizado. Autorizado, final do procedimento LS6-ray. 065 vai reportar estabilizado, é 13 no 4. M3-1-4, desça para 2.000 pés, o estilo altímetro no 0, 1 no meio. 2.016. Tango Zulu até o Lima, mantenha 1.000 pés, confirma a altitude. 1.000 pés. 1.7, decolou 03, chama o controle Salvador em 1.20, decimal 8. 3.08, gol 2.07, obrigado, boa tarde. De 1 hora, 1.07 milhas, rumo oeste, mantendo no meu pés, o meu Vitor 1.0. No corredor axé, não interfere com a aproximação. Salvador, boa tarde, gol 2.07, subindo 2.40. Gol 2.0.17, contato radar na decolagem, suba via saída voo na transição coral para nível de voo 2.40. Via Sambuano, coral pro 2.40, gol 2.07. Vai atingir 1.20, azul 2.7 no 5. 2.7 no 5, desça para o nível de voo 050. 050, 2.7 no 5. Salvador, boa tarde, voo 1.620, diante da Quebec. Voo 1.620, a sua identificação, desça para nível de voo 1.80. Vida em voo, desça para 1.80, se possível a possibilidade após uma moto. Mantenha a via chegada, voo 1.620. Ideal de descida 2.2.3.1 da Passarito. Passarito 2.2.3.1, desça para nível de voo 060, voe na proa de TAP. 060 e TAP 2.2.3.1. Gol 1.620, mantém o nível 1.80. 1.80, gol 1.620, desça para o nível de voo 050. Desce para o 050, gol 1.620. Tango Sul Lua Hotel Lima na escuta? Afirmativo, condição de interceptar a radial ideal para o destino, está presente? Afirmativo. Gente, autorizado direto do destino, Zulu Hotel Lima, aguarde para a subida. Mantenha um no meu pé. Mantenha um no meu pé, na proa 271. No 5, reduza para 200 mais. 2009, 27 no 5. Azul 27 no 5, tráfego Gol, posição de 12 horas. Número 1 para aproximação, mantendo 200 graus, 200 mais de ground, depois 320 do Xané. Seu tráfego Gol número 2. Ciente, 27 no 5. Azul 27 no 5, desça via para 3.000 pés, oeste do altímetro no 0 no meio. Via 3.000, azul 27 no 5, no 0 no meio. Estabilizado em LS, 6.3.1.4. 6.3.1.4, Torre Salvador, frequência 1.9.8, decimal 9.5. 2.9.5, boa. No 5, dessa via para 2010, hoje estou altímetro no 0, 1 no meio. 2016, 27 no 5. Do 27 no 5, autorizado o final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado. Reportará, 27 no 5. Camarada entrando. O 1 no 0, 2 0 no 7, pequeno desvio à direita, só contornar um cubo. Confirma o Gol 20 na 7, pequeno desvio à direita? Afirma, mas é pouquinha coisa. Sete, quantas milhas? A gente intercepta a aerovia ali depois de Sambo, 7 milhas na frente de Sambo. Gente, após desvio imediatamente na proa de Leda, Gol 20 na 7. Ok, na proa de Leda, muito obrigado. Você, Salvador, azul 442, transfere, passa por alta, confiado. Mantenha a proa de comédia. Passando a identificação. Zero aguarde para a descida. Foi na proa de comédia. Intercepta a chegada do comédia 1. Comédia 1 aguardando a descida. Está no ideal de descida. Aguarde para a descida. Quase o 4462. Gol 2097, confirma, já iniciado o PRO de Leda? Leda, entendi, Léo, desculpe, senhor, é Leda que o senhor quer? Leda, PRO de Leda. Estão apurando Leda, dá presente, a gente estava apurando de Léo, senhor, me desculpe. Gente, Gol 2097, formação de tráfego, 2 horas, 29 milhas, rumo norte, mantendo nível 190, Embraer 90 da Azul. Ok, o Gol está passando 9-0 agora, solicita 2-0-0 com final. Gente, submantenha 2-0-0 na proa de letra. Patango, Zulu, Hotel Lima, suba agora nível de voo 035. Saria do 2231, desça via para 2010, 810. 1 no meio, autorizado final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado. Via para 2016, chama estabilizado, 2231. A parceria 2231, condição de manter essa velocidade mais próxima de Duna? Afirmo, senhor. Gente. Mudança, Gol 2097. 200 graus, 1 no 9. Aline Cola, 3295. 18 decimal 35. Centro Recife, frequência 125 decimal 1, antena 128 decimal 35. Estabilizou azul 2715. 2715, Chime Torre, 118 decimal 95. 1895, boa tarde. Azul 4462, desça para nível de voo 060. 4462060. Deve passar um pouco acima do 140 bom déficit mantido altitude. Desconsidere restrições de altitude de momento, azul 4462. Ah, 795, continua aproximação, guarda está livre. Não se escuta. 2309. Reduzido para 2309, Gordon 620. 115 chama controle 120 decimal 8, bom voo. Controle 208, obrigado, boa. 2715 autorizado, pouso 10, vento 190 graus, 129. Livre pouso 2795. Estou para nível de voo 340. Ok. Saída, continua na subida para 340, na saída São Lotar 3895. Papatango Zulu até o Lima, autorizado, subida até o 085. Autorizado até o 085, Zulu até o Lima. Seu 95, informa que transporta drove, ok? Gente, voe inicialmente na proa de Leda, na 3895. Você vai voar Leda inicialmente, na 3895, subindo para 340. Gente. Desça via para 3 mil pés, o ajuste do altímetro no 095, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, posso estabilizar. Gente, desce via 1015, vou reportar estabilizado o ILS X-Ray, voa no 620. Afirmo no 095. 1015, no 095. Então, 3895, autorizado direto para o base. Direto base, TAN 3895. TAN 3895, autorizado direto pro base. Papa Uniforme, Bravo, Alfa Vito. Ok, direto pro base, TAN 3895. Azul 4462, desça para nível de voo 050. 050, 2761, sobre mantenha nível de voo 340. Sou 223, anda passarela. Passarela 2231, chame torre, 18 decimal 95. 295. Do 2761, aciona identificação, código é o 5535. Salvador, boa tarde, passarela 2231, estabilizado. Passarela 2231, continue a aproximação, aguarda que está livre. 192, aciona a identificação, desça via chegada Bomé de Uno para nível de voo 060. 060, via Bomé de Uno, 3192. P761, contato radar, 53 milhas noroeste de Salvador, submantém nível de voo 340. Minha posição? 5, solo azul 9, libere a direita e chame solo em 121 decimal 9. 219, boa tarde. Oi, Salvador, o gol 1256, no ponto espera da 10, boa tarde. Gol 1256, mantém o ponto espera. Mantém o ponto espera, gol 1256. 3231, autorizado posto 190, 190, 1. Autorizado 2231 da passaria do 10. Seu momento, por gentileza, para passar aí, Tereza. 190 graus, 109. Obrigado. Um autorizado Remig. O meu é com Mike India Golf. Projeção 392. Uma pequena formação na Pro de Bomed. Pode vai, sabe já desvia. Pede reporte, quantas milhas irá efetuar o desvio e a Pro ideal, tá 3192. Pro 055 por umas 10 milhas. Pede, após o desvio autorizado e sabe, tá 3192. Beleza, após o desvio, está 3192. Azul 4462, desça via para 2000 pés, hoje para o altímetro 0015, autorizado final do procedimento DSC, reporte estabilizado. 2000, chamada estabilizada DSC, reporte estabilizado. 1620, desça para 2000 pés, chame torre, 1182, confirmando, está estabilizado no curso do localizador? Estabilizado e aliás, o gol 1620. Chame torre, 118 decimal 95, o tráfego que precede 7 milhas à frente, mantendo 124 nós de ground speed. Senhor número 2. Chama torre 1895, boa tarde. Chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35. Chama Recife 1251, alterna 12835, tá 3895. Desse mantém nível 050. 050, 3192. 1620, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Ok, passando o William Serra agora, o gol 1620. Passaria do 2231, no solo 222, libera a direita e chame solo em 121 decimal 9. 219. Oh, 023 Heavy, squawk ident. Descent via Ponfi arrival to flight level 060. Item 2507, descending flight level 60 on Ponfi arrival at Portugal 023. And we have information Quebec. Roger. Azul 2761, no chame centro Recife, frequência 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. 260 no 288, azul 2761. 1256, visual com Boeing na curta. Afirmativa, com 1256. Condições de decolar assim que autorizado. Confirme. Condições de decolar assim que autorizado. Robatão Yankee, Romeu Bravo, prossiga. O aeronave está 20 milhas fora, sobre o litoral norte. Está com proa de ferro de alta lima, mantendo 500 pés, procede de grupo de Lula seco, com 4 a bordo, código é o 0147, Yankee Romeu Bravo. Confirme a altitude que mantém. Mantendo 400 pés agora, na linha do litoral. Gente, 500 pés. Na linha do litoral. Yankee, o meu Bravo, ainda não tenho contato, Adão. Confirma, prossegue para Salvador? Ou vai direto Serra Whisky Delta Lima? É, direto Serra Whisky Delta Lima, se autorizado, linha litoral. Gente, mantenha a linha do litoral, aguarde coordenação posterior. O Papatango, Yankee, o meu Bravo. Yankee, Bravo. Aliás, passando externo azul, 4462. Azul 4462, chame tu, hein, 1-8 decimal 95. 1-8 decimal 95. 1-8 decimal 95. Oi, boa tarde, Azul 4462, desculpa a vista, 1500 pés. 4462, continue a aproximação, informa o Boeing 737, iniciando decolagem em pista no zero. Desça para nível de voo 050. 050, 3192.